Versículo 4 do capítulo 2 diz assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Repita comigo, irmão, por favor. Não havia nenhuma planta no campo na terra, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Isso mesmo. Eu queria pedir aqui 5 irmãos que viessem aqui à frente. Fabinho, vem cá, Tadeu. Pode vir. Pode vir aqui, Luciana. Mais uma irmã. Pode vir. Eu quero que você fale, em algumas palavras, o que é a sua experiência de fé com Deus. Minha experiência de fé é aquilo que eu falo e vivo. Aquilo que eu prego com palavras, e sou coerente com aquilo. Diariamente, se eu falo que eu oro, eu tenho que ser a pessoa que mais ora. Se eu falo que eu abençoo, que eu dou, eu tenho que sempre dar. Isso é fé. Fé é justamente aquilo que fala em Hebreus, né? Firme fundamento das coisas que não se vê. É a convicção dos fatos que vão se concretizar. É crer na palavra do Senhor. É crer que em Cristo somos mais que vencedores. E essa experiência eu tenho tido com o Senhor. O Senhor, de passo em passo, de degrau em degrau, eu tenho conseguido a vitória em Deus, pela fé em Cristo Jesus. Somente há um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé para mim é o sobrenatural, é a esperança de coisas novas em Cristo. É quando a gente acha que a gente pode tudo, e de repente a gente sente que a gente não é nada, é só o poder de Deus na nossa vida. Quando você falou aí, o Senhor tem me falado sobre fé. A fé que eu vivo e que eu tenho, quero viver cada dia mais, é a fé de que tudo que Deus disse é, independente do que eu veja. O que eu tenho vivido é isso. Eu olho a palavra, Deus diz, então isso é. O que eu vejo não é a realidade, a não ser que eu diga a palavra. Por isso eu procuro dizer a palavra, ela vai se realizar. Amém. Bom, a experiência de fé que eu tenho com o Senhor é, assim, viver a palavra dEle, né? Que Ele tem colocado no meu coração a palavra dEle. E a cada dia, assim, quando eu oro, eu procuro orar a palavra dEle, porque a palavra dEle tem poder, e essa palavra vai se concretizar na minha vida através da minha fé. E a cada dia, assim, Deus tem me dado experiências maravilhosas, tanto com os meus filhos, com meu esposo, nosso relacionamento. Deus tem nos abençoado por causa da nossa fé nele. E eu glorifico a Ele por isso. Glória a Deus por isso, meu irmão. Eu quero desafiar você. Eu poderia chamar muitos outros irmãos, mas eu gostaria de desafiar você, assim como eles, a ter uma experiência de fé diferente de tudo que nós já experimentamos até hoje, nesta semana. Você quer isso, irmão? Você viu, todos eles mencionaram alguma coisa pessoal. Eu tenho vivido, eu tenho visto. E baseado na palavra do Senhor. O que eu quero compartilhar com você nessa noite são alguns fundamentos imutáveis de Deus, simples, práticos, e que nos levam a experimentar fé de uma forma tão real que nós começamos a ver o mover de Deus, os frutos de Deus, não apenas no ambiente do culto na igreja, mas até mesmo dentro de um ambiente opresso, num trabalho, numa escola, numa vizinhança, e às vezes dentro da própria casa. Quando nós estudamos esses dois primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos neles todas as coisas que Deus quer nos ensinar. E se formos nos aprofundando nos micro-universos que podemos estudar na palavra de Deus, nós podemos pegar apenas a primeira palavra, princípio. É a primeira palavra da Bíblia, princípio. Ela é uma palavra que em todas as áreas de estudo, ela revela tudo o que Deus quer ensinar a nós. Quando o irmão citou o texto aqui de Hebreus, quando nós lemos em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, nós lemos que sem fé nada acontece entre nós e Deus. Sem fé, nada, absolutamente nada pode acontecer na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Busca o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se não temos esse relacionamento com Deus, isso não tem a ver com qual religião seguimos, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se não temos esse relacionamento com Deus, nós não podemos desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. E para termos esse relacionamento com Deus, nós precisamos ter fé. Porque sem fé, Senhor Deus. Irmão, nós podemos criar aqui um projeto quarta-feira e ser o projeto mais fantástico, mais tremendo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Podemos vir para cá e cantar, mas e cantar assim, fazer a coisa mais maravilhosa do mundo. Sem fé, impossível agradar a Deus. Podemos dar toda a nossa oferta, podemos dar tudo da nossa vida sem fé. É tão simples, as coisas de Deus são tão simples. E quando nós começamos a ver o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, Deus, entre infinitas revelações, nos revela alguma coisa sobre fé. Afinal de contas, se Deus criou o homem e disse que sem fé o homem não conseguiria agradar a Deus, Deus tinha que ensinar a primeira coisa ao homem, fé. A primeira coisa que Deus ensinou a Adão foi sobre fé. E você vai entender isso aqui. Porque é a primeira coisa que eu e você precisamos nessa vida para que a gente possa caminhar com Deus e ter um relacionamento de intimidade com o Senhor que coloca a nossa vida numa outra condição, não apenas numa outra posição, mas numa outra condição. Como filhos de Deus, revestidos do poder do Espírito Santo, exercendo os dons ministeriais, dando frutos para Deus no reino e vivendo o que Deus diz na sua palavra que é para cada um de nós vivermos. Então o Senhor vem a Adão. Logo no início do segundo capítulo de Gênesis, o Senhor vem e trata com Adão algumas coisas, e trata sobre fé. Quando lemos o primeiro capítulo, o Senhor fala sobre a criação de todas as coisas. E ele, no versículo 5, chamou o dia luz e a noite trevas, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E mais adiante ele vai dizendo, e haja luz, e houve luz. E haja água, e houve água. Lá no versículo 12, a terra produziu relva. No versículo 13, e houve tarde e manhã, o terceiro dia. No versículo 14, disse Deus, haja luminares. E houveram luminares. Versículo 16, Deus fez dois grandes luminares. Versículo 20, disse Deus, produzam as águas enxames de seres viventes. Deus os abençoou, versículo 22, e dizendo, frutificai e multiplicai, enchei as águas dos mares e multipliquem as aves da terra. Quinto dia, versículo 26, então disse Deus, façamos o homem. O capítulo 1 todo é Deus falando e fazendo todas as coisas. Quando termina o primeiro capítulo, o versículo 31 diz, viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Quando nós lemos o versículo 5 do capítulo 2, nós lemos a maior incoerência que podemos achar na Bíblia se não tivermos discernimento do Espírito Santo. Porque enquanto no versículo 31 ele diz, viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom, e ele acaba de narrar tudo o que fez. No versículo 5 ele diz: não havia ainda nenhuma planta sobre a terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, nada tinha acontecido ainda. É um versículo que pode ter passado por nós desapercebido por anos, mas é exatamente a chave do que Deus quis ensinar a Adão e quer ensinar a cada um de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que aconteceu então? Precisamos entender que no mundo espiritual, todas as coisas acontecem para que depois elas se materializem no mundo físico. O melhor exemplo é a nossa mente, porque a nossa mente é o universo espiritual dentro de nós. Tudo o que pensamos governa o que vivemos. Todas as minhas reações, todas as suas ações são em função do que você pensa. Quando tomamos um susto, é porque a nossa mente foi tão veloz que recebeu algum estímulo visual e a mente informou para todo o corpo que era aquilo que estava acontecendo. Ao informar para todo o corpo que algo estava acontecendo, porque ela creu naquilo, nós tomamos um susto ou tomamos uma reação. Se um copo vai caindo, nós pegamos, porque a mente manda o comando para o corpo instantaneamente, dependendo do que ela crê. Então pode entrar alguém aqui agora e desesperado gritar e falar assim: morreu, morreu, morreu, morreu! E todo mundo ficar assustado, e alguém que já estava numa expectativa ruim, alguém que já estava temeroso, alguma notícia, alguma coisa, fica: ai, o que foi? E a pessoa pode dizer: foi o gatinho. Mas o fato dela entrar dizendo: morreu, morreu, gera na mente todo um universo que passa a comandar todo o nosso ser. A mente é esse mundo espiritual dentro de nós. O que pensamos de alguém, o que achamos de alguma coisa, o que gostamos ou que não gostamos, tudo está no nosso pensamento. E o nosso pensamento, mesmo que não verbalizamos, ele passa a exercer uma ação direta sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. Por isso Paulo diz assim que temos que levar nosso pensamento, nossa mente cativa ao Senhor. Por isso Paulo diz que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós nos transformamos, mudando a nossa forma de pensar. Romanos 12. Assim como acontece na nossa mente, alguém que quis construir esse púlpito que eu estou usando, ele pensou naquilo. Nada acontece sem alguém pensar primeiro. E depois ele teve que evocar aquilo. Ou ele narrou para alguém, ou ele desenhou isso, algum elemento ele usou para tirar de dentro do pensamento e colocar nessa dimensão terrena o que ele pensava. E aí vai se materializando. Esse é um princípio imutável do mundo espiritual. E esse princípio Deus nos ensina aqui. Quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis, Deus está dizendo: e disse Deus. Haja isso, haja aquilo. E disse, o tempo todo é Deus falando. Até quando ele formou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando termina o capítulo, ele disse: viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Mas viu como materializado? Não. Ele viu no mundo espiritual. Ele disse: está feito. Versículos antes ele tinha falado assim: e disse Deus, haja relva sobre a terra. E houve relva sobre a terra. E viu Deus que aquilo era bom. Mas no versículo 5 do capítulo 2 ele diz: não havia ainda nada sobre a terra. E Deus não se enganou ao escrever isso aqui. Deus só está nos ensinando que primeiro ele disse: houve no mundo, e aquilo se concretizou no mundo espiritual. E ele deu graças a Deus e viu que era bom no mundo espiritual. Ele pôde enxergar de uma forma convicta, ele pôde enxergar com certeza absoluta o que ele tinha declarado que existia no mundo espiritual. Mas está claro o texto: e ainda não havia nenhuma planta sobre a terra, E o Senhor explica mais. Por quê? Porque ainda não tinha feito chover sobre a terra. Havia tudo nas regiões espirituais, porque é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. Deus já havia lançado uma palavra: vai acontecer. Haja luz, haja salvação, haja cura, haja vitória, haja mudança. Ele já havia declarado uma palavra, e ele confiou tanto na palavra que ele havia liberado, que ele disse: viu Deus que tudo era bom. Tudo o que ele tinha feito, embora ele não tivesse usado as mãos, ele já tinha executado tudo o que podia executar com a sua boca. Satanás, sabendo disso, tenta nos laçar o tempo todo, colocando na nossa boca ou colocando no nosso pensamento elementos que nos levam a achar que tem coisas que não estão boas, que não estão bem, que não tem jeito, que não dá jeito, que não consegue, que não pode. Então nós lançamos quais palavras? Haja luz ou não sei se vai ter jeito de ter luz. Quais palavras normalmente nós lançamos? Não sei não, vamos ver, né? Vamos ver se Deus, né? Quem sabe Deus, né? E essa não é a forma de Deus. Porque quando Deus libera a palavra, ele está usando de um elemento do mundo espiritual que ele mesmo estabeleceu e que funciona tanto para gerar vida quanto para gerar morte. Por isso Tiago fala tanto do que a nossa língua libera. Porque se a minha mente está cheia de incredulidade, se a minha mente está cheia das coisas do mundo, dos valores do mundo, a minha boca vai liberar palavras que nunca declararão haja luz, mas declararão muitas vezes: não sei, estou com medo. Quem sabe? Oh Deus, faz, oh Deus, faça, faça, Senhor. Filho, eu já fiz há muito tempo, você tem que falar outra coisa. O que é o Senhor? Oh, Senhor, faça, Senhor. Filho, eu já fiz há muito tempo, filho. Agora você tem que falar outra coisa. Ah, mas é, tem que ter muita fé para crer nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ter fé não é um privilégio de alguns que estão espiritualmente mais graduados que outros. Ter fé é colocar em prática um princípio imutável, prático, real. Se Deus executou todas as coisas com a sua fala, eu também vou executar todas as coisas com a minha fala. Eu só preciso me lembrar de que o poder não está em mim, mas está no Espírito de Deus que habita em mim. E se a minha mente for cheia das coisas de Deus, o meu universo espiritual dentro de mim, na minha mente, for cheio das coisas de Deus, quando eu abrir a boca, eu liberarei palavras que são coerentes com o meu Deus. E ele faz cumprir aquilo que ele diz. Então veio o Senhor e diz, ele não disse para ninguém, porque nem Adão existia ainda. Ele diz: não havia ainda nenhuma planta na terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Por que que ele deixou esse versículo? Para que eu e você aprendamos. Primeira coisa, filho, você libera a palavra. Simples. Mas eu não consigo ter fé. Você não precisa ter fé, você só precisa liberar a palavra. Vai ser tranquilo, vai dar tudo certo, vai ser abençoado. O Senhor vai conduzir tudo, o Senhor vai fazer. A palavra do Senhor diz isso, a palavra do Senhor diz aquilo. Libera a palavra e descansa. Mas e se eu falar e não acontecer? Não é problema nosso, libera a palavra. E qual que é a palavra? Está aqui. Por isso eu preciso encher a minha mente da palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz na sua palavra que habite abundantemente em nossos corações, que é, não é coração físico não, quando está falando coração, está falando do nosso espírito, o centro da nossa vida. Habite abundantemente a palavra do Senhor. Por quê? Então eu vou liberar palavras que são coerentes com o que ele disse. Aí vem o Senhor e diz: primeiro, filho, libera a palavra. Segundo, por que é que liberada a palavra, Deus tendo narrado o capítulo 1 todo, que todas as coisas já estavam prontas, já estavam feitas, por que é que então agora ele diz que não tem, as coisas não estão prontas, não tem nada feito ainda, nem o homem está feito? É porque ele cria que já havia realizado, executado no mundo espiritual, liberou a palavra. E agora, primeiro, precisava haver chuva sobre a terra. Ele diz isso, ele explica, não sou eu que estou explicando. A palavra do Senhor, não havia nada ainda, porque não havia chovido sobre a terra. Diga, chovido sobre a terra. Quando nós estudamos na palavra do Senhor sobre chuva, sobre orvalho, sobre derramar a água, nós sempre veremos, todas as vezes, em coerência e perfeição, isto associado à palavra, que sempre está associado ao Espírito Santo. Se queremos o chover de Deus sobre nossa vida, nós precisamos invocar a ação do Espírito Santo de Deus. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, usando a palavra de Deus. Então Deus começa a nos explicar, filho, eu estou te ensinando que primeiro eu liberei a palavra e todas as coisas foram feitas no mundo espiritual, eu dei graças a Deus, eu vi que essas coisas eram boas, todo mundo podia dizer, mas eu não estou vendo nada. Mas está feito. E o Espírito de Deus confirma isso em nós, irmão. A convicção de que Deus realizou aquilo que ele disse e eu começo a liberar aquela palavra. Segundo, começa a chover. Como é que chove? Ah, meu irmão, tem uma forma simples de começar a chover. Quando as lágrimas começam a derramar, ser derramadas nos nossos olhos. É o primeiro momento. Um crente que não chora diante do Senhor precisa de uma experiência com Deus. Um crente que não vai para a presença do Senhor e ele não é constrangido a chorar no altar do Senhor, ele precisa de uma experiência forte com o Senhor. Talvez precisa ser convertido de verdade. Porque não tem jeito de você sentir a presença do fogo e não derreter. Irmão, a primeira coisa que acontece quando qualquer elemento físico se aproxima do fogo é que toda a água dele começa a sair. Toda a água dele começa a sair. Até o ponto de, se não tiver água, se não tiver nenhuma molécula de água, todas as outras moléculas que compõem aquela matéria começam a derreter. Pode ter certeza que se nós estivermos na presença do Senhor, o fogo de Deus, se estivermos verdadeiramente diante do Senhor, nós começamos a derreter. Não tem jeito. Então, na forma mais simples, vai para diante do Senhor e começa a chorar. Senhor, eu quero ficar aqui. Eu nunca experimentei isso. Eu acho até um negócio assim, cada um é de um jeito, eu não sou assim, mas eu vou entrar no meu quarto aqui agora. Eu vou ajoelhar aqui, e eu vou ficar aqui até o teu Espírito Santo vir e me quebrantar, e eu experimentar isso que a tua palavra diz, vai chover sobre mim. Obviamente, irmão, que eu não estou falando que esse chover de Deus são só as lágrimas. É um simples exemplo, um simples referencial de algo mínimo que já começa a acontecer. Mas quando Deus começa a derramar da sua palavra, Deus derrama chuva sobre nós. Deus derrama seu orvalho de água pura, de água viva sobre a nossa vida. E quando ele começa a regar a nossa vida, aquilo que liberamos da sua palavra começa a acontecer. Por que que muitos crentes oram, pedem, falam, creem, declaram em nome de Jesus, mas não veem as coisas acontecendo? Porque eles não se submetem, não se colocam debaixo da chuva do Senhor. No meio da adoração, no meio do louvor, no meio da comunhão no culto. Comece a se colocar debaixo do orvalho do Senhor, para você ver se a água liberada dos céus não começa a germinar aquilo que foi liberado nos altos. O Senhor foi claro, não tem ainda nenhuma daquelas coisas que eu já liberei a palavra dizendo que estão feitas, porque não choveu sobre a terra, filho. Aí o versículo 6 diz, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Deus providenciou instantaneamente o que ele disse que precisava acontecer. Primeira coisa que tem que acontecer, para que aquilo que eu liberei no capítulo 1 se materialize agora, precisa chover, então chova sobre a terra. Irmão, coloque tua vida, teu coração, tua família, num lugar onde a água de Deus está caindo, onde a palavra do Senhor flui, onde o poder do Espírito de Deus flui, começa a adorar o Senhor, deixa realmente isso manifestar, até mesmo com lágrimas nos seus olhos, seu coração derretido, sua vida derretida no altar do Senhor, por causa do fogo do Senhor, e você vai ver que Deus começa a gerar aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Segunda coisa que Ele diz, porque não havia homem para lavrar o solo. Duas coisas, a chuva e o homem para lavrar o solo. O versículo 6, ele diz que o vapor começa a subir e cai sobre a terra. E o versículo 7, agora o Senhor diz, formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Agora ele pegou o barro e formou o homem. Veja bem, irmão, antes daquelas plantas, daquela relva, antes daquilo que Deus havia declarado no mundo espiritual existir, Deus trouxe à existência o homem. Já havia regado a terra com água, e agora tinha um homem para quê? Para quê? Arar, lavrar a terra. Pode ter certeza absoluta que Adão teve que fazer isso. Se Deus, que é coerente e perfeito, disse, não existe planta ainda porque o homem não regou ou não arou, não lavrou a terra, pode ter certeza absoluta que Adão começou a lavrar a terra. Agora, irmão, sabe o que é lavrar? Deus formou Adão e disse, Adão, vai nascer plantas aqui, plantas, Deus, o que é plantas? Adão, você não sabe ainda, porque tudo que eu faço é infinitamente maior do que você pensa. Você não consegue alcançar o que eu faço, Adão. Mas vai nascer plantas, plantas, Senhor, não tem jeito de você me dar uma ideia do que é que vai ser. Adão, não tem jeito, eu vou fazer algo na sua vida tremendo, Adão. Eu vou fazer algo na sua vida muito grande, irmão. Eu vou fazer algo na sua vida muito forte, filho. Eu vou fazer, mas você precisa fazer uma coisa, arar a terra. O que é arar a terra, Senhor? Você vai pegar a sua mão, você vai pegar alguma coisa e você vai começar a cavucar a terra, filho. Mas será que dá? Dá, filho, dá, porque eu já reguei a terra. Ela está fofa, porque eu já molhei a terra. Você agora vai começar a arar. E se alguém pudesse ver Adão fazendo isso, teria visto Adão se movendo e mexendo naquela terra. E se pudesse perguntar, perguntaria, o que é que você está fazendo? Eu estou arando a terra. Mas para quê? Porque vai nascer uma planta. O que é nascer a planta? Não sei. Mas o que é isso? Porque como é que você faz alguma coisa que você não sabe? Eu não sei. Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. E Ele disse que vai nascer alguma coisa aqui, então vai nascer. Irmão, Deus deu inteligência a nós para entendermos as coisas da sua palavra. Se Deus está falando que não havia planta porque o homem ainda não tinha arado, pode ter certeza que Adão começou a arar. E como é que ele ia arar com fidelidade sem ter visto, sem saber o que é uma planta sequer? Então o Senhor capacita Adão para executar algo que Deus havia falado com ele, mesmo sem ver, e obedecer ao Senhor, mesmo não tendo visto o que Deus ia fazer. O Senhor disse que vai nascer? Vai, então eu vou arar essa terra. O que é que o Senhor disse sobre a tua vida, irmão? O que é que você tem ouvido? Ou ao que você tem prestado mais atenção? Aos problemas da sociedade, do governo, ao que os outros falam para você, ou ao que Deus falou? Efésios 1:3, bendito seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pronto, o Senhor falou, falou, então eu vou arar a terra. Mas está muito duro, só está duro para você arar, porque você ainda não foi para diante do Espírito Santo receber as chuvas de Deus. Porque quando a água, que é a palavra, começa a cair sobre a terra, irmão, tudo se torna mais fácil. Não tem jeito de você caminhar para a vitória, ouvir mensagem de vitória, ou não tem nada disso. Você tem que ir para a presença do Senhor e mergulhar na palavra e deixar que a água do Senhor caia sobre ti e ser regado pelo Senhor. O Senhor foi claro, não havia nada sobre a terra, porque ainda não tinha chovido. Esta é a parte de Deus É Deus que faz chover. É Deus que manda a chuva dos céus. E a palavra do Senhor diz que Ele manda sobre os bons e sobre os maus. Ele manda a chuva. E Deus não está falando só da água que cai quando o céu está tomado de nuvens. Deus está falando de coisas espirituais. Deus está derramando sobre nós água nesta noite. Se você saiu do seu lugar, se você se entregou no altar do Senhor, se você abriu sua boca, começou a adorar o Senhor, começou a louvar o Senhor, você sentiu a presença dEle, você sentiu o bálsamo dEle, você sentiu o frescor da água da vida dEle descendo sobre o teu coração. Não tem dúvida, irmão. E isso não acontece é dentro de igreja. Nananã. Muitas vezes, estava falando com os irmãos do louvor aqui antes de começarmos o culto. Muitas vezes o que acontece dentro de igreja, não importa que igreja é, é um roteiro litúrgico, de acordo com a crença ou com o método de cada um. Mas aonde o Espírito de Deus flui, não depende da oratória, da braveza do pregador, do ministério que ele tem, como ele sabe fazer o que... Não depende de nada disso. Depende de um povo se reunir, adorar ao Senhor, e ele ser entronizado no meio dos louvores, e ele começa a derramar a chuva de bênção sobre nós. O orvalho fresco da sua presença começa a regar nosso coração. Aquele que estava aflito, seco, amargurado, começa a sentir a presença do Senhor. As coisas começam a ficar mais fáceis, você começa a crer mais, e você sai para arar a terra. O Senhor vai fazer. E o que era arar a terra de novo? É você liberar sobre todas as coisas físicas a palavra de Deus novamente. O Senhor me falou nessa noite. Qual o seu nome, irmã? É, aqui eu orei por você. Lúcia. O Senhor falou sobre a vida da Lúcia. Ela está liberta do cigarro. O Senhor falou isso nessa noite. E você vai regar, ou você vai arar a terra. Como? O Senhor Deus me libertou nessa noite. Eu não sou escravo do cigarro mais. O Senhor encheu meu coração de alegria. O Senhor encheu meu coração de um bálsamo nessa noite. Por quê? Porque já regou seu coração nessa noite. E quanto mais liberamos a palavra do Senhor, mais entramos numa dimensão de fé, que independe de um sentimento, eu não sei se eu estou sentindo, mas passa a depender de uma obediência. O Senhor liberou a palavra. Como é que você sabe? Eu li. O que é que você leu? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é que você leu? Eis que estou contigo. 1.000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, tu não serás atingido. O que é que você ouviu Deus falando? Deus falou comigo, eu li na palavra do Senhor, enquanto a água estava caindo sobre mim, eu ouvi o Senhor falando, a água caindo sobre mim, foi o Senhor falando, filho, sê forte e corajoso, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, eis que eu vou contigo, te farei prosperar em todo o caminho que tomar. O que é que você ouviu? Eu ouvi que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda meditando a palavra do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no tempo certo dá o seu fruto. Tudo que põe a mão prosperará. Foi isso que o Senhor falou. Ele disse, haja luz, e só não houve luz. Ele disse, haja planta, e só não houve planta, enquanto não houve o orvalho de Deus, enquanto o homem não tomou sua atitude. Nessa noite, só não há sobre a tua vida aquilo que Deus disse, se você não permitir que o orvalho de Deus caia sobre ti, e se você não passar a arar a terra. O que é arar a terra? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou declarando, o Senhor está fazendo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou arrumando minha casa, meu tempo com o Senhor. Eu estou cuidando das coisas, eu estou caminhando com as pessoas, eu estou consertando minha vida, porque eu estou preparando o terreno. Vai nascer aquilo que Deus disse que vai nascer. Não é um sentimento, irmão. Não é uma palavra de força positiva. Não é um convencimento emocional que encontra-se na igreja batista ou na igreja católica. Não, irmão, isso tudo talvez seja só uma grande encenação. É uma crença, é uma comunhão, é uma certeza pessoal de encontrasse com o Senhor e ouvir da boca dele: filho, eu vou fazer isso com você. Senhor, se o Senhor está falando que vai fazer, então eu vou me submeter ao teu orvalho, eu vou começar a buscar a tua palavra, te adorar, eu vou me banhar nas tuas águas, Senhor, que chova sobre a minha vida, e eu vou começar a arar a terra e declarar em todo tempo, contra toda expectativa, contra todo incrédulo, contra tudo que possa vir sobre mim que me faz crer o contrário, eu vou declarar: o Senhor fez, o Senhor executou, o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Eu estou regando, eu estou arando, eu estou mexendo essa terra, eu estou caminhando, eu estou acertando minha vida, porque o Senhor disse que vai nascer, vai nascer. Levamos muitas vezes a vida religiosa, a vida cristã, para uma dimensão de sentimentos. Entendemos muitas vezes que mover do Espírito Santo, que um culto ungido, uma coisa abençoada, é quando alguma coisa acontece e nós sentimos algo. Mas o sentimento, ele sempre está sujeito à obediência. Todo sentimento sem obediência é um sentimento equivocado. Mas quando há obediência, pode ter certeza que o Espírito de Deus traz aquilo que precisamos ter de sentimentos coerentes e afinados com seu propósito. Adão, comece a arar essa terra. É Deus? É. O que é que Deus disse sobre tua vida, irmão? Talvez eu possa estar completamente enganado se eu falar assim: Deus me disse que vai me levar para tal lugar, Deus me disse que vai me dar um carro, Deus me disse... Tal... Se tratando de coisas materiais, de coisas que o nosso coração anseia tanto, a maior probabilidade é de errarmos, de estarmos enganados. Mas se basearmos nossos pensamentos na palavra do Senhor e tomarmos a palavra, nós vamos dizer: o que Deus disse sobre mim? Deus diz: andarei pelo vale da sombra da morte, e mal algum me alcançará. O Senhor me disse isso. Então, muito mais do que orar para me tirar do vale, eu vou orar para te louvar. O Senhor disse que no vale vai me proteger. Então eu atravesso o vale. O que é que o Senhor disse? O Senhor disse para eu ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E se eu for fiel nos dízimos e nas ofertas, o Senhor vai repreender o devorador e ainda vai fazer com que o fruto do campo floresça muito. Então eu vou obedecer. Mas por que é que você está obedecendo? Porque o Senhor disse que vai fazer. Mas e na hora que vem um aperto? Pode ficar tranquilo, mais um pouquinho e o Senhor vai trazer. Mas eu posso te emprestar? Não quero emprestado. Mas você tem um cheque especial? Não quero. Mas não, eu não quero. O Senhor vai fazer o que ele disse que ia fazer. Essa convicção prática de obediência é o que põe em funcionamento fé. A certeza das coisas que não vemos, das coisas que esperamos no Senhor, a convicção. Por que convicção? Porque ele disse: haja luz. Adão aprendeu: quando Deus fala, pode obedecer. Mas Deus, eu nem sei o que é planta. Não dá para o Senhor desenhar para mim, não? Não, não dá não, Adão. Você não faz ideia do que eu vou fazer. Continue arando a terra. Eu vou arar, Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Falamos tanto, está tudo difícil, as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas, o negócio vai apertar. Nós muitas vezes falamos sem pensar, ou brincando, ou displicentemente, tantas coisas que não são as coisas que Deus disse. Então colhemos muitos frutos ruins. Mas se cremos que ele disse: haja paz, você vai profetizar: paz seja nesta casa. Haja libertação: estou liberto. Entra em obediência. Como, Senhor? Primeiro, se coloca debaixo do fluir da minha água. Estude a palavra. Entra em adoração. Começa simples. Começa ficando no seu quarto sozinho com Deus, até que ele te derreta. até que você comece a ter um sentimento esquisito lá dentro, alguma coisa que dá vontade de romper, e você começa sozinho a dizer, Deus, o que está acontecendo comigo? E daí a pouco o Espírito de Deus te leva a um quebrantamento, que gera água regando os olhos, regando o coração, limpando os canais da vida. E naquele momento, ele vai te falar algumas coisas, e você sai executando, mesmo sem saber o que ele ainda fará. Fé, certeza, convicção. Deus falou que vai nascer, vai nascer. Deus falou que eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu serei. Então eu já posso louvá-lo, já posso adorá-lo, já posso bendizer o seu nome. Quero pôr em prática. Quero orar com você nesta noite. Se você tem algum motivo, algum assunto específico, alguma questão pessoal que o Espírito de Deus te mostrou que é literalmente o que foi ministrado nesta noite. Uma forma de falar, um pensamento, uma mania, uma frase que repete sempre. Uma atitude, uma incredulidade, uma reclamação. Um comodismo. Põe diante do Senhor. Não precisa ser muita coisa. Não precisa ser genérico. Um assunto. Senhor, eu quero colocar no teu altar este assunto. E eu quero pedir ao Senhor que nesta semana ainda me dê uma experiência de ver o Senhor derramando água sobre mim. Me toma pelo teu Espírito Santo. Me encharca de água. Deixa a terra bem regada, Senhor. Filho, então para na minha presença. Eu vou parar, Senhor. Filho, eu não vou te dar 25 horas no dia. Não, Senhor. Eu vou desligar a TV. Não, Senhor. Eu vou gastar mais tempo com o Senhor. Então, filho, eu vou derramar água sobre você. E enquanto você vai sendo regado pelo meu Espírito, eu vou falar o que você tem que fazer. Como você vai cavar a terra? Como você vai lavrar o solo? Como você vai declarar aquilo que eu quero fazer na tua vida? Se há um motivo, uma questão, sua, irmão. Algo muito forte, algo certo de Deus sobre tua vida. Fique de pé. E comece a dizer o que Deus está fazendo. Comece a lançar sobre a terra as palavras que o Senhor já colocou na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Comece a declarar ao Senhor também atitudes, reações, decisões que vão fazer com que você experimente, pelo menos em uma única área, um único assunto, nessa semana ainda, arar a terra, caminhar com o Senhor, em cima do que Ele disse na sua palavra sobre a tua vida. Mas talvez eu não sei ainda o que, que o Senhor diz. Eu vou estudar a palavra. Eu vou começar a gastar tempo lendo a Bíblia nessa semana. E o Espírito de Deus vai me tomar no quarto, no carro, na sala, em algum lugar, no ponto de ônibus. O Espírito de Deus vai me tomar e vai falar assim, filho, eu estou dizendo a você isso que você está lendo. É isso que eu vou fazer na tua vida. E você vai ver que é Ele dizendo a você. E talvez pela primeira vez você vai ter a experiência de ouvir Deus falando. Haja! E aí você vai ver que as lágrimas serão um dos sinais de que Ele está regando. E Ele vai te dar diretrizes para lavrar a terra. A despeito de qualquer expectativa, de qualquer incredulidade, você vai lavrar a terra. Levante bem alto as suas mãos. E ore ao Senhor nesse momento. Libere palavras de gratidão ao Senhor por Ele ter mostrado a você o que fazer, como fazer. Libere palavras ao Senhor que exaltam, que entronizam a Ele pelo que Ele está derramando sobre você. Receba o orvalho do Senhor.